Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Bem-vindos a mais uma emissão de No Ar, o programa do projeto Pescador de Sonhos E6G. Eu sou a Fátima. E eu, Darwin. Esta semana temos um programa especial, dedicado aos refugiados. Isto porque, no passado dia 6 de Abril, decorreu uma iniciativa a nível nacional, promovida, entre outros, pelo Alto Comissariado para as Migrações, sob o tema E se fosse eu? O objetivo desta iniciativa foi desafiar alunos das escolas de todo o país a se colocarem na pele de um refugiado que queria fugir do seu país de origem, com apenas uma mochila, levando suas coisas mais importantes para si. Muitos jovens das nossas escolas realizaram esta atividade, aproveitando assim para pensar um pouco sobre a crise dos refugiados que acontece na Europa, neste momento, a mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Alguns jovens do nosso projeto passaram também por esta experiência e nós decidimos ouvi-los. Falámos primeiro com o Hernán e a Ana. Sim, Ana, diz-me lá o que é que tu escolheste para pôr na tua mochila. Pomadas, medicamentos da farmácia, uma peça de fruta, roupa, umas calças e uma blusa, uns sapatos e também pus uma manta para não ter frio e ficar com doenças. Olha, e porquê que achas que lá na escola te desafiaram a fazer uma coisa dessas? Imaginares que tinhas que ir embora e tinhas de meter tudo numa mochila. Porque se isso acontecesse um dia, já sabia o que fazer. E tu, Hernani, o que é que tu escolheste para pôr na tua mochila? Pão, água, leite, duas peças de fruta, roupa lavada e mais nada. Foi difícil fazer a escolha? Sim, porque podia levar outras coisas que podiam servir também. Foi difícil escolher também? Foi. Porquê? Porque se tivesse a acontecer, tinha que ser muito rápida, porque depois podia morrer dentro de casa. O que é que ficou para trás? Pessoas importantes, casa, muitas mais outras coisas. E como é que achas que uma pessoa se sente numa situação dessas? Desesperada. E tu, Ana, o que é que fica para trás? A família, a nossa vida. E outras coisas. E como é que achas que uma pessoa se sente, uma pessoa que tem que passar por isso? Fica mal e depois fica desesperada e tem medo que aconteça alguma coisa. O que é que tu achas que nós podíamos fazer para ajudar a pessoas que estão a passar por essa situação? Doar mantimentos, comida, roupa. Podíamos comprar-lhes uma casa pequena, numa cabana. Podíamos dar-lhe roupa, frutas, medicamentos para se tiverem com doenças. E agora com mais 4 jovens. A Matilde, a Lorena, a Lavínia e o Herman. Vamos ouvir o seu relato. Então digam-me o que é que vocês escolheram para pôr na vossa mochila. Primeiro tudo. Leite, bolacha, uma roupa. Calças, uma manta pequena, água, um sapato, remédios, dinheiro, comida, água, vestuário, antibióticos, telemóvel, carregador, cartão SIM, leite, bolachas, comida, roupa, calçado, um sapato, um confortável, medicamentos, dinheiro, telemóvel. E tu, Nicol? Roupa, uma manta pequena, comida, medicamentos, dinheiro e um telefone. Também foi difícil escolher? Não. Não? Por acaso é. Porquê? Porquê? Quer dizer, agora não, porque não estamos numa situação dessa, mas eu acho que se eu me pôr numa situação dessa, eu acho que é difícil de do nada pensar de eu acho de que buscar alguma coisa e vou sair e posso não voltar mais. Uma situação dessa eu não consegui pegar nada. Porquê escolheram essas coisas? São umas coisas básicas. Comida, água, uma manta para ir frio para o pódio, roupa. Vocês tiveram algumas coisas que vocês pensaram trazer, mas não, vou deixar e vou levar outras. Sim. Algumas coisas vocês deixaram? Uma manta maior, porque para o frio, mas tem que ser uma pequena. Uma manta maior, porque se fosse uma maior não cabia as coisas que nós, as coisas mais principais. Se fosse uma pequena já daria mais coisas. Mais comida, não dá para colocar muita comida, porque depois não dá para medir mais medicamentos. Mais roupa, pois já não dava para outras coisas. Agora vamos pensar noutra coisa. O que é que acho que também fica para trás, para além de bens pessoais? Também há outras coisas que a gente deixa. O que é que pensa um bocadinho acerca do que fica para trás quando uma pessoa vai numa viagem destas? A família. A casa. É uma vida para trás. Os amigos, praticamente deixamos tudo. O que é que acham que uma pessoa sente que ela quando sai, é colocada numa situação dessas? Ela sai e não sabe para onde é que vai. Quando fica perturbado, quer morrer. Não sabe para onde é que vai, não tem a família, não sabe se vai voltar a ver a família, os amigos, portas, a sua vida. Todas as portas se fecham. Ouvimos então o relato de alguns jovens participantes do nosso projeto acerca deste desafio, respondendo assim à pergunta: e se fosse eu? E você? Já imaginou como seria se tivesse de fazer uma mochila para fugir da guerra? O que levava consigo? Pode saber mais sobre esta iniciativa, bem como a crise dos refugiados, em www.refugiados.pt. Deixamos aqui o desafio. Pense nesta pergunta. E se fosse eu? Obrigado e até para a semana. 1, 2, 3, 4. Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Apoio Rádio Solar.